desordem e egresso, falta de respeito. Cadê os seus direitos em um país de terceiro? A pátria amada de vermelha foi manchada. Na verdade nunca teve o gosto de ser idolatrada. Porque o gosto é de sangue, é de projétil no cérebro. A maior parte armada como se estivesse no exército, obrigado a honrar uma porra de um país que só nos dá desgosto. É tipo com os escravos, apanhando pra catar ouro. Nunca saímos da era da escravidão. Só que antes era com chicote, e hoje é com matraca nas mãos. A minha quebrada tá parecendo até filial do Vietnã. Não tem história de gibi, tem filme de Peter Pan. Já vi o sorriso no rosto da criançada, pra não crescer com rebeldia e não se envolver com as armas. Sem guerra na cabeça, pra não se meter em treta, e não acabar pedindo socorro pra enfermeira. Deitado numa maca, todo furado de bala, a sua cova é você próprio que cava. Fica por aqui a sua viagem, guardiões do gueto, é só um pouco da realidade.